andrecedesmoral.com.br. Aba a bola e solta o som e vamos dançar forró, menino. O véio chegou, papai. Estourou, meu parceiro Roberto Sensação. O seu Bill que vai mandar, novinha, tu fica esperta. Quero ver fraccionado, sentadão de pé na beja. Seu Bill que vai mandar, novinha, tu fica esperta. Quero ver fraccionado, sentadão de pé na beja. Quando o seu Bill mandar, tu fracciona com a xeré. E quando o seu viu mandar pro frente zona com a xereca. Estourou, DJ Todinho. Meu parceiro Thiago em CD's. Jeff em CD's. Santa CD, tamo junto. Seu viu que vai mandar, novinha, tu fica esperta. Quero ver fraccionado, sentadão de perna aberta. Seu viu que vai mandar, novinha, tu fica esperta. Quero ver fraccionado, sentadão de perna aberta. Estourou! E quando o seu viu mandar, tu fracciona a xeré. E quando o seu viu mandar, tu fracciona a xereca. Meu parceiro Whindersson Cristian, divulgações de Vitória em Freio do Maranhão. Tamo junto, papai. Meu parceiro Max da mídia. E quando o seu viu mandar, tu fracciona com a xeré. E quando o seu viu mandar, tu fracciona com a xeré. Olha meu parceiro Júlio CD, MSCD. Valeu Lucas Design, tamo junto. O véio chegou! André Cidiz, o mural de Ibicoara.